Tá com medo porque isso entrou pra você e agora não sabe mais o que fazer. A vida ensina quem quer aprender, mas o mundo se perde sem mesmo porque saber viver é um dom. Isso nem todos sabem fazer sempre o que é bom. Isso nem todos fazem. A vida é dura, é fato, mas chato é quem se entrega numa boa. Escolha à toa não é bom, o tempo voa, meu bom. Lembre que ressoa cada atitude, o plantio vazio. Não fica o celeiro jamais. Vai mais de colher o restante da vida, aquilo que sempre julgou ser capaz. Para qualquer hora mandar ele embora, o final sempre chega a vitória. Tudo lorota, conversa torta, que hoje nego ignora. Simples assim, escolheu com você aquilo que você plantou para mim. É triste o fim, quando no fim se descobre a semente ruim. Fácil assim, quando no fim colher o que é melhor pra mim. Chega no fim, aquele que é fim enfrentou os problemas assim. Quis sair, mas ficou. Quis pular, mas lutou. Quis chorar e chorou. O riso e o sol da justiça que um dia na vida chegou. Tem gente pensando, plantou, não vai colher. Quem sabe do amanhã é o Deus que tudo vê. A colheita vem, então pensa bem. Entre o mal e o bem, o que é que lhe convém? Tem gente pensando, plantou, não vai colher. Quem sabe do amanhã é o Deus que tudo vê. A colheita vem, então pensa bem. Entre o mal e o bem, o que é que lhe convém? Os pastos estão brancos, me diz quem vai colher. Quem? Onde estão os ceifeiros? Me diz o que vai fazer. Lançaram mão no arado, mas jogaram pelo cifrão. No começo era amor, depois esfriou. Agora amam mamão. Dizem que não, mas os atos demonstram que sim. Dizem que amam a obra, mas só querem o din-din. É bem assim, querem mentir, iludir. Acham que vão prosseguir, mas oram pra que arrependam e voltem pra não sucumbir. É melhor não fugir, a colheita é certa quando ele ordenar. Trigo pra cá, joio pra lá, muitos pra sempre vão queimar. Consequência dos atos que refletem na eternidade. Qual o legado que será deixado para a posteridade? Palavras lançadas não voltam vazias jamais. Jamais. Plantou sua guerra, agora quer colher a paz. Enquanto há tempo, mude, renove sua mente. Enquanto há tempo, aceite, plante, espalhe a boa semente. Tem gente pensando, plantou, não vai colher. Quem sabe do amanhã é o Deus que tudo vê. A colheita vem, então pensa bem. Entre o mal e o bem, o que é que lhe convém? Tem gente pensando, plantou, não vai colher. Quem sabe do amanhã é o Deus que tudo vê. A colheita vem, então pensa bem. Entre o mal e o bem, o que é que lhe convém? É tempo de colheita, se liga muito a terceiro verso. É galera rimando contra o capeta. Entra, porque a porta é estreita. Vamos que chegou a hora, tá na hora da colheita. Imagina é de que escolhi sim espalhar pra juntar desse lado, eu tô na banca de cá. Já saiu, mano? Desse mano, mundo do caminho obscuro. Pensa agora no seu futuro. Obra, é comprar pra evangelizar. E agora? Cê vai colher o que plantar. Planta mal do coração. Cê vai colher vingança. Eu sou o seu irmão. Vai ficar sem esperança. A semente plantada, regada e cuidada. É a sua garantia de uma vida abençoada. Plante amor e você vai ver. Tudo é diferente e sua vida acontecer. Pensa bem, irmão, no que eu vou te dizer. Está chegando a sua hora de você colher. Observe a sua volta, o mundo perecer. O que morreu na cruz por mim também é por você. Então, se você ainda não prestou atenção no que meu Deus te falou, ainda há tempo de se acertar, separar. Vamos lá, antes do fim chegar, não posso parar. Não, não. Eu tenho que rimar, continuo colhendo, mas não parei de plantar. LCs e mativos, essa foi minha ideia. Pra colher o seu fruto, arma a sua estratégia. Tem gente pensando, plantou, não vai colher. Quem sabe do amanhã é o Deus que tudo vê. A colheita vem, então pensa bem. Entre o mal e o bem, o que é que lhe convém? Tem gente pensando, plantou, não vai colher. Quem sabe do amanhã é o Deus que tudo vê. A colheita vem, então pensa bem. Entre o mal e o bem.